Semoga. Lutã 3663 e Bruno, a sua escuta. Gente, Alfa, Juliette, portão 02. Bem-vindo. Ok, obrigado, para o 02. Lander Alfa, qual o setor que vai voar? Forte 20 milhas aprovado, indo November Alpha, declarando 97, curva à esquerda em coordenação com a torre para o cruzamento do campo e após prosseguir via corredor. Acionado 01171 e o controle opera em 199.35. Não. Afirma. Depois do final, parte 4 aprovado, 150.62, Hotel Matango, chama no solo pantolado. Tava. Agora, 186, acionar para acionamento da decolagem, 10 na meia, no ajuste, bom voo. 97, reduzido a 7 para 2509. Afirmativa, reduzido a 250, para 250. Para 210, confirme. 35217, confirmo, reduza para 2109. 210. E o passarei 2227 está aprovado, entrada da conquista, decolando da 10, curva pela direita, no perfil da Arbor, Arbor Elefa, após a Elefa voa destino. 5423 o transponder, controle 0935. 260 autorizado para conquista, decolando da 10 direita, Arbor, Arbor Elefa, 5423, 1935, 2227. Confere, chame quando o para posicionar. Chamará. Nada, no solo 29, frequência livre, tango, bom dia. Azul, 420. Azul 4208, contato radar, Lupanjou 370, saída PUCA. Meu 370 na PUCA, solicita manter próprio mais 15 milhas, devido ao dia. Azul 4208, autorizado. Sim, Azul 4208. Libre 5217, desça para 3.000 pés, QNH 1.0 no 6. Para 3.000, QNH 1.0 no 6, 5217 da trip. Puxar, né, 6312, desça para 4.000 pés, QNH 1.0 no 6. 4.000, ajustar a TMI 16. É, 312. Alfa Vitor Juliette, decolado aos 3-0, curva esquerda, corredor forte, aguarde transferência de comunicações. Gente, curva esquerda, aguardando transferência de comunicações e a corredor forte, ainda não, o Alfa Vitor Juliette. Autorizado, aguarde transferência de comunicações. Ok, vai privar o tempo, é a Vitor Juliette. Essa já é uma pós de uso do 408. Nada, chame para ingresso, não lembra, Alfa. Alfa Vigilante, curva à esquerda, proa de buraquinho, 0935 até a volta. Gente, proa de buraquinho. 170, 5217. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papa Tango Alfa Vitor Juliette na proa de Curapinha. Papa Tango Alfa Vitor Juliette, mantém meu pés no corredor forte. Mantenha no meu pés, corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Qual o tempo de voo e quantas milhas vai manter o corredor forte, Alfa Vitor Juliette? Vai afastar no máximo 20 milhas, irá ser usado durante uma hora, Alfa Vitor Juliette. Gente. O Trip 5217, Salvador? Ah, escuta. Curva direita, intercepte o localizador na proa 180, descendo para 3.000 pés. Descendo para 3.000, na proa 180 para interceptação do localizador, Trip 5217. Salve Salvador, passarei 2227 para o acionamento na posição posterior táxi, está no pátio 3 em frente ao correio. Sim, tem livre o acionamento, chame para o táxi, sempre meus próprios e passarei. Afirmo. Tem livre acionar, chame para o táxi. Chamará 2327. A 2000, Trip 5217. Trip 5217, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reportaria estabilizado, 17. Puxané 6312, desça para 3.000 pés, QNH 10 no meio. 3.000 pés, 10 no meio, 6312. Siga. Tudo que tá mandando, que tá mantendo, comandante? Tá acionado algum código? Ok, mantém o código 0115, tá prosseguindo para a rotatória, 500 pés, qual a sua procedência? Tá ok, ciente. Reporte rotatória com o código acionado, posição normal 0115, Romeu Oscar Bravo. Trip 5217 estabilizado no localizador. Trip 5217 completa a aproximação, chama a torre na frequência 18.6. 18.6. Oxanair 6312 atingir 3.000. Oxanair 6312, desça para 2.000 pés, QNH 10 no meia, reduz a velocidade para 1.709. Autorizado LS, reporte estabilizado. 6312. Salvador, o Trip 5217, estabilizado localizador. Salvador, Oxa 6011 para puxa acionamento. O objeto cruza a cabeceira no momento, aguarde pista livre. Gente. Um minuto, 6219. Aguardando, 91. Eu tô ciente, só um minuto. O passarei 2227, tem estimado para iniciar o táxi? Agora, estamos prontos, acabamos de ficar pronto, 2227, o PB é de 26. 26, táxi aprovado, via parte principal. Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 6186, ajuste 10 no meia. Podia confirmar o alternado de autonomia? Alterna Salvador e autonomia 3050. Vai via Índia e Alfa, o 2227, 186 no ponto de espera. Xamé 6291, após a passagem do passarei da retaguarda, tá livre. O Fusion 4, chame táxi, Apache. Posso passareado, vai chamar. É, tá livre, chama táxi 6291. Tiro Papai Romeu Lima, voo local. Quais são? Salvador, Grupo Zulu, 500 pés, confirmando o setor que vai fechar. 208, chama Recife na frequência 126.85, alterna 136.65. 2085-3308, chama Recife. Funcionamento 302, estou sem facilidade. Está na M312, chame a torre na frequência 1.8.9.6. Puxa, funcionamento da colagem, torre agora 6.8.6, ajustado no 0.9.6, com Sol Salvador, objeto 5826, livrou na sua escuta. Escuta 26, bem-vindo. Alfa, mantém nós da Juliette. Alfa, mantém através da Juliette, 5826. Salvador, bom dia, o Chanel 6225, centro da informação Juliette, está no Finger 01, para autorização de tráfego do nível 340 para Brasil. Sim, 6225 Brasília, só 1 minuto 320, já aprovado. Subida prevista inicialmente a Momo. Subida a Momo, 320, inicialmente aprovado, 1225. 6192, passando externo. Gente, número 2 para o posto, precede a terra da trip, numa curva sinal aproximada, meia milha para a cabeceira, agora a liberação, 6392, Oxa. Agora a liberação, com 6392. Papa Romeu, Oscar Bravo, confirma posição. Acendo perto, senhor. Acionado normal 01 no 5, comandante. 01 no 5, senhor. Torre Salvador, bom dia. Passarei 2227 pontos para dar 1-0, pronto. A gente mantém uma presente posição para fazer 2227. Mantém 27. 5217, trip, pousou, livrou na delta, 1219 direita, solo aos 40, bom dia. 1219. Poxa, né, 6312, visto no zero livre, 110 com 8, pouso autorizado, 6312 hoje. Autorizado, poxa, né, 6312. Passaria 2227, observará o pouso nervoso da Avianca após olhar e manter a cabeceira no zero. Após a urbana da Bianca, ali, mantém o no 02227. Triplo de cinco. Bem-vindo, prossiga, Quilo, pátio 3. Quilo, pátio 3, 5217. Washington 6225, para cópia. Pronto, cópia, 6225. Brasília 320, rota Nitsa, Puída, Peruísque 10, Formosa, após conforme. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da Momo, após Momo, Nitsa, e após sair conforme plano. 5441, código transponder, controle 3935. Autorizado 320 para Brasília, conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, Nitsa, Puída, Peruísque 10, Formosa, Brasília. Transponder é o 5441 e o controle 11935, Ocean Air 6225. Ok, correto cotejamento, 01 no portão, chame o ponto para o posto final. 6225. Bravo. Teve a decolagem de 90 graus. Aqui, Eco Delta, número 2, cobre Manati, 1000 pés, só um minuto. Uno 435, cópia. Rota cópia do 435. Aprovado Ilhéus 240, rota conforme plano, decolando 1-0, com curva pela direita, na Dael Leda. Após Leda, voa Ilhéus. 5427 o transponder, controle 10935. Até condições? Aqui, ó, direito via grama, direto com o ponto do farol de Itapão, aguardando tradições de comunicações. Triplo Papão, meu Lima. Informação Juliette. Só confirmando o transponder, 5427, e a rota do plano, desconsidere, vai voar na Dael Leida, posto Leida, direto Ilhéus, 51435. 5427, Dael Leida, direto Ilhéus, 51435. Portão 7, sendo quanto para o posicionar. Já sendo identificação, chegada a Mari, desse por um show 050, KNH10 no meia. Mari 050, 3732. Romeu Índia, 9 Emeral, decolado aos 43, autorizado a iniciar a curva à esquerda e cruzamento do aeródromo, aguardando a tração de comunicações. Curva à esquerda, aguardando autorização para o cruzamento do campo e transferência para o controle. Então, está livre o cruzamento, aguarde só a transferência. Livre o cruzamento do campo, aguardando a transferência, Índia, 9 Emeral. Triplo Papá Romeu Lima, decolado aos 43, assim que bloquear o farol de Itapuã, transfere 1935 até a volta. Triplo Papá Romeu Lima. Vai chamar de 935 em Itapuã, o Papá Romeu Lima. Graças, senhor, até a volta. Dinheiro, Papá Tão, Borja, Dito, Juliette, no final da terceira milha da 97. Terceira milha avistado, checado de fábrica, 740, 62, livre o pouso, Alfa, Vito, Juliette. Livre pouso, para Alfa, Vito, Juliette. Passamento 2227, declara os 44, 1935, boa viagem. 1935, bom trabalho, 2227. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, visual com campo? Afirmativo, tá. Papa Romeu Oscar Bravo, chame a torre na frequência 186 decimal 18 decimal meio. 186 Bravo. Controle Salvador, bom dia, passarei 2227. 360 já aprovado, inicialmente é da El. Tá, ok, da El, tá guardando. Sol, El, até 3304? 3304, prossiga. Quando pronto, autorizado 360, solicito autorização 360 Brasília e a subida prevista? Estimativa, é já aprovado número 3, a subida, prepare arbor. Sente arbor, tá? 3304, aguarda número 3. Hotel Lima Tango, confirmando o setor que vai afastar? Nossa, bravo. Bravo. Ok, com relação pro a norte, o Hotel Lima Tango, 500 pés. Até Grupo Zulu, Ermar, acionado 0143, o controle 6935, torre 198, decimal 6. Poxa, não é 6211, aliás, e manter a pista no zero, bom dia. Ali mantém a 10, graças, lá, bom dia. Vou. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha. Corredor forte, mantendo um no meu pé. Papa Romeu, Índia, November Alpha, mantendo um no meu pé, um corredor forte. Informa quantas milhas manterá afastado do corredor. Manterá 20 milhas no corredor forte. Romeu, Índia, November Alpha, informa o tempo de voo. Uma hora, Índia, November Alpha. Papa Romeu, Índia, November Alpha, ente, reporte para regresso. Reportará para regresso, Índia, November Alpha. Inicialmente, Arbor. Arbor, 1923, gato. Azul, 4039, tá pronto, cópia. Afirmo, prossigo. Aprovado, Campinas, 360. É a rota Bride, Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, conforme o plano, decolada 10, curva direita, no perfil da Dael Leida, após Leida, vai voar Bride, ao intercepto o eixo da aerovia, isso aí conforme, após. 5431 no transponder, controle 6935. 360, Campinas, pista no zero com curva direita, Bride, Zulu no meia, VHZ, Dael Leida. 431-1935, controle, o azul 4039. Correto, 08, portão, chega quanto ponto para o posicionar? Camarada. 7, foi direto a Lefa. Direto a Lefa, 27. 360, rota para o Zulu 97, decola 10, curva direita, no perfil da Arbor, após Lefa. Após interceptar o Zulu 97, sai conforme. 5446 transponder, controle da PL 19 decimal 35. Só não peguei o transponder. 446. Autorizado, Brasília 360. Decolada 10, curva direita, Arbor. Elefa, Ibro, Ofito, que é o preço Lu 17. 5446-1935-3304 da TAM. Confere portão de número. Qual portão? 5. 05, chame quanto quanto para o posicionar. Camarada 3304. Salvador Tower, good morning, this is Andy 625. And 625? Yes, sir, 625, good morning. Good morning, confirming the time the flight plane to Aziza. Yes, sir, to Aziza, and I'm not sure if our routing flight plan is right, is correct. Our route will be dial departure, dinner, Unifor Whiskey 50, Mike India Alpha, Unifor November 857. Okay, I don't have your flight plan. Wait. And wait it on around 10 minutes, 625. Thank you, sir. 1923, está pronto cópia para Guarulhos? Pronto cópia, 1923. 923, aprovado Guarulhos, 360, rota via Pesolu 21, decolando 10, curva direita, o perfil da Dael, questão Arbor, Elefa, após Elefa voa Sagaz, a intercepta Aerovisa é conforme. 542.000 transponder, controle 6935. Está autorizado 360, saída Arbor, Alerfa, depois Sagaz. Decolagem da 10 com curva direita, 5426, transponder 1935, controle para o Gol 1923. Excelente, boa tarde, bom dia. Bom dia, Leandro. Chame quando for para posicionar. Chama não, no 423. Alô, 3663, sentido da Juliette, pronto para cópia para Guarulhos, São Paulo. Sim, só um minutinho para a cópia, Guarulhos, está 3663, prepare inicialmente a Dael. Obrigado. Solo, no 923 está pronto no 06 para pushback acionamento. No 923, no 612, já está aprovado, sem táxi. Chama nada, no 923. Uma TAM declarou 50, chame o solo controlado no grupo Zulu. Chamado no Zulu, Lima TAM. TAM 3663 para cópia. TAM 3663 pronto para cópia. Aprovado Salvador Guarulhos no 340, a rota UP Zulu 44, decolando ao 10 com curva pela direita. No perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Eudes, a intercepta Aerovia e segue conforme. 5430, transponder, controle 6935. Livre. Livre. 5430, transponder, controle 1935, 3663. Afere 02 portão, sem quanto para o posicionar. Salvador, Guarulhos 4. Bolo 435, sim, tráfego companhia no 62 está iniciando também? Pode iniciar no site Xantax, atenção ao tráfego companhia. Teclado 52, 0935, controle, até a volta. 0935, grato, até a volta, marca a pedaço. Passarei 2227, chame Recife na frequência 1260, alterna 125 decimal 45. 260 2545 2227, bom trabalho. 9121. Controle, bom dia. Papapapá, Mike Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta. Suba mil, mantenha 1 mil pés no corredor Axé. Mantendo 1 mil pés no corredor Axé, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Se autorizado, está presente a proa Manati para evitar a formação. A bordo, 3 horas e 31 de autonomia, alterna galeão, pronto para o táxi. Meia ajuste no 0, 1 no 6. No 0 no 6, ajuste, Índia Alfa, Bonisfera 186, gato no 923. Ground American 980 A11 request pushback and engine startup. American 90, confirm level to Recife. Affirmative, we'd like to pick up our clearance to Recife as well. We have information in India. What is our level? 3732, complete aproximação, chame a torre na frequência 118 decimal 6. 18-6, 3732. Salvador, bom dia, 3732, 3 milhas de espera. Ok, just 1 minute, I'll call again to copy. Level 330, just a minute. Para puxa acionamento na ponte 8, azul 4039. Ok, aqui na final não tem chuva, a gente está visualizando aí próxima cabeceira. Baixou e travou, então tá livre o pouso na 1-0, 3732. Tarde, voo 1923, ponto de espera na Bravo, o pronto. Sente, mantém o ponto de espera, voo 1923, voa. Mantendo. O voo 1435. Mais principal, Índia Alfa, 18-6 no ponto de espera com a torre, ajustado 1016. Tá, mantém a 3. 039, chamou pronto no 8? Isso, pronto no 8. Ok, traça da Goa, retaguarda, a porta está livre, chama o táxi. Chama pro táxi. Decimal 1, alternativa 133, decimal 25. Recife 1251, alterna 133-25, 6201. American 90, Brad Scott. Go ahead for American 980. Salvador, level 320, open 58, take off from 910, take off left turn. Your departure will be Puka, departure. Then Aracaju, transition. Score code 5424, control departure frequency 119.35. Okay, we got climb, maintain flight level 320 off of runway 10, and then left turn, and what was that point, Poco?